Portal do Arrocha. Márcio Novaes, simplesmente o boizinho. Portal do Arrocha, Jairzinho CD, Estação do Arrocha. Como quero essa mulher pra mim, com ela vou até o fim. Essa nordestina sabe conquistar. Me apaixonei só em te olhar. Quando quero algo vou além, não me interessa ninguém, só ela me faz bem. Oh, oh. Ah, meu amor, eu quero estar contigo seja onde for. Se quer fica no Nordeste, serei o seu cabra peste. Mas se querem viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, eu quero estar contigo seja onde for. Se querem fica no Nordeste, peixe. Por você eu faço tudo só pra te amar. Márcio Novaes, simplesmente o maisinho. Jairzinho CD, Mascote Produções, Zé Ovo CD, Portal da Rocha. Como quero essa mulher pra mim, com ela vou até o fim. Essa nordestina sabe conquistar. Me apaixonei só em te olhar. Quando quero algo vou além, não me interessa ninguém, só ela me faz bem. Oh, oh. Ai, meu amor, eu quero estar contigo seja onde for. Se quer fica no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Mas se querem viajar, já não vou deixar. Ai, meu amor, eu quero estar contigo seja onde for. Se querem fica no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Por você eu faço tudo só pra te amar. Márcio Novaes, simplesmente o boizinho.